essa vocês conhecem, hein? Bem alto, bem alto. Minha namorada tá de mal comigo, graças a Deus. Nosso relacionamento corre até perigo. Minha namorada tá de mal comigo, graças a Deus. Nosso relacionamento corre até perigo. Já é madrugada de segunda-feira, tô tirando onda a semana inteira. E sem essa de voltar pro lar, sem ter hora certa pra chegar, tá mais uma saideira. Minha namorada tá de mal comigo, nosso relacionamento corre até perigo. Cadê a bagaceira que eu mandei descer? Ô seu garçom, faça o favor de me trazer. Vou ficar na pagodeira. Palma da mão! Por favor, amor, não vá se zangar. Onde ela foi parar? Só te lembrar dá calor, mas desperta aquela dor que um dia me fez chorar. E aí? Ah, se eu fosse um beija-flor pra beijar na boca, vamos! Lele, lele, com vocês, o compositor desse samba bonito, Nacionalmente. Mas se eu pudesse te ver, provaria pra você que eu não quis te magoar. Se eu pudesse ter outra chance com você, não deixaria escapar. Quando me lembro do nosso amor, dá vontade de chorar. Ah, quem me dera se esse amor pudesse continuar. Quero ouvir vocês! Eu e você! Lê, lê, lê, lê. Vem, gente! Hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria! Alô, família! Sai do chão! Eu tô de boa, tá chovendo mulher. Estou indo à toa, agora você me quer. Mas eu tô de boa, hora pra me conciliar. Você quebrou o juramento e o sonho do nosso casamento levou para o fundo do mar. Não vou aceitar seu lamento, nosso amor acabou faz um tempo, por isso eu não vou mais voltar. Estou indo à toa, agora você me quer, mas eu tô de boa. Vocês, e aí?